onda, o bicho de dar sorte. Sou sempre rebelde, com tudo, com todos, não escolho lugar. Me visto do jeito que eu gosto de andar. Só faço o que eu quero, não gosto de conselho. Só falo o que eu penso, gosto de quem gostar. Otário de bobeira, tem mais é que dançar. Se toma um sacode, não adianta nem chorar. Não fico por baixo, não sou um animal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Zona Sul, Copacabana ou em Bangu, eu turma do bicho dividindo o espaço, mochila no corpo, arisco no passo, brother de corpo, falando de papo, boné esperto, cabelo enrolado, eu fico por baixo, não sou um animal, é o bicho, é o bicho, tô legal, tô legal, é o bicho, é o bicho, tô legal, tô legal, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, bicho, pode crer, tô legal, é o bicho, é o bicho, tô legal, tô legal. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Bicho, pode crer, tô legal, é o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Alienado no balanço do funk maneiro. Com chave vou na onda com a gatinha do peito. Curto minha turma, não passo perfeito. Você acha que me aguenta só me acompanhar? Piso com cuidado pra não se machucar. Bicho contra bicho fica ruim de aturar. Se ficar o bicho pega, se correr eu vou buscar. Porrada vai comer, porrada vai sobrar. Mas eu não entro nessa, não sou um animal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Bicho pode crer, tô legal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Pode crer, tô legal, é o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Uma na mangueira de manguinho e urubu, Pelotiba da Cardinha, Jacaré e de Bangu. São Gonçalo e Jacarepaguá, Matriz, Vidigal, Rocim e Irajá. Pilares, Start, Tijuca, Grajaú, Cachoeira, Belforro, São João, Nova Iguaçu. Turma do bicho, dividindo o espaço, com giga no corpo, arisco no passo. Não faço por menos, não sou um animal. Não faz que sou um bicho, um cara normal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Bicho, pode crer, tô legal. É o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Bicho, pode crer, pode crer. Tô legal, é o bicho, é o bicho. Tô legal, tô legal.